o rei dos reis, humilhado por quem não conheceu, veio para o seu, mas ninguém o recebeu, sofreu tanta solidão, foi até a cruz e não se entregou. Por amor.